Conceição. Ali é meme. Mas cada um faz o que quer, fala do que quer, né, Zé? Filhas das putas. Mas cada um faz o que quer, fala do que quer, né, Zé? Filhas das putas. Abram passagem em Marte, loucura arte, inteligências à parte, julgue, covarde. É tiro certeiro, badamo um cavaleiro. Da cartola mágica não sai dinheiro, só coelho. A falta de esperança, de crença na vida. Mas ainda tem uma pá de louco que acredita. Falsos profetas, domínio mundial. Lotação no hospital, extraterrestre tá passando mal. Aquecimento global, epidemia de alto grau. Humano mata a natureza, dando vida ao caos. Energia interplanetária, calendário maia. Galáxias, universo, sabedoria que se espalha. Mas cada um faz o que quer, fala do que quer, né, Zé? Fala do que quer, né, Zé? Filhas das putas. Então, malandro, se liga, não se ilude. Não se vira Deus com documentário no YouTube. Palhaços eufóricos, amantes da comédia, brincando e distorcendo. Uma coisa séria, titânicos afundam. Terremotos matam, são poucos que podem expor o que se passa. Mentes doentes, delinquentes à frente. Passado destruído, pessoas sem presente. Um louco de repente, confundido sabiamente. Criando uma nação, desligando os oponentes. Assim se faz, aqui os loucos sempre correm atrás. O inteligente sabe com quem fala e o que faz. Assim se faz, aqui os loucos sempre correm atrás. O inteligente sabe com quem fala e o que faz. Assim se faz, aqui os loucos sempre correm atrás. O inteligente sabe com quem fala e o que faz. Assim se faz, aqui os loucos sempre correm atrás. O inteligente sabe com quem fala e o que faz. Cada um faz o que quer, fala do que quer, né, Zé?